Feito música. Morre. Sol se levanta de manhã, tudo que é planta vem pra ver. Alguém vem vindo me levar, um dia lindo pra morrer. Quem sabe meu dia não chegou, quem sabe não é a hora H, quem sabe ela é cega ou sei lá, vem só pra soprar. Quem sabe ela errou a direção, quem sabe esqueceu de me buscar, quem sabe não sabe quem eu sou, quem sabe que sabe. Quem sabe ela errou a direção, quem sabe esqueceu de me buscar, quem sabe não sabe quem eu sou, quem sabe que sabe. Pois é, eu diria que o meu processo de composição é uma pergunta que eu faço para mim mesmo sempre. É muito curioso. Quando eu escuto, eu mando uma música, por exemplo, para o Rômulo Frois. Aí ele, tipo, 4 horas depois, já manda uma letra super pronta. E eu não tenho essa agilidade. Às vezes acontece. Porque, assim, é importante dizer uma coisa. Como eu trabalho muito com teatro, com trilha sonora, existe uma coisa que é compor uma coisa pela encomenda. Eu sou muito rápido para compor uma coisa pela encomenda. Como eu sou muito rápido para produzir uma coisa pela encomenda. O meu trabalho autoral, ele nunca teve essa mesma agilidade. Ele sempre foi um pouco mais lento, né? Um pouco mais maturado. Então, normalmente, eu tenho uma ideia, eu anoto alguma coisa, ou eu estou tocando um violão, aí eu encontro, eu faço uma harmonia, né, uma sequência de acordes que me interessa, com uma levada, e vou cantando alguma coisa no meio, e gravo isso. E aí, isso às vezes pode ficar estacionado ali, se eu te disser que tem música nesse disco que eu compus há 17 anos atrás. E que aí, no processo, eu peguei essa melodia e falei, mano, coloca uma letra aí. E aí, de repente, ficou completamente novo o negócio e veio uma música. Então, assim, eu não tenho um processo, não tenho uma forma única de compor. Mas eu confesso que depois de ter feito o disco, de ter voltado 10 anos, porque o primeiro, meu primeiro disco tinha mais de 10 anos, o Dr. Morris e os Vivos 5, quando eu ainda carregava esse alcunha do doutor. Então, passados esses 10 anos, depois desse processo, que tem mais ou menos um ano e meio, na verdade, um ano e meio, quase dois do disco, eu passei a compor mais rápido. Eu acho que eu também consegui... enfim, acho que eu estou enxergando com mais naturalidade fazer música autoral. Não está tendo mais aquele peso da obra de arte, aquela ambição de ser escutado pelo planeta. Talvez a maturidade, o próprio tempo, as dificuldades tenham de alguma maneira amaciado esse desejo um pouco duro, né? Pequenez de cesto. Então, o cesto a mão queimou e o fogo se espalhou. Um clarão pela mata. Tá. O homem viu em mim um espírito ruim, mas eu já sou uma onça sá, que vai beber no fim o sangue de cauim, porco espinho. Manini, Atiditakana. eu tinha para mim que eu não ia mais fazer discos autorais, sabe? É, eu achava que eu tinha feito as pazes com o teatro, eu estava feliz fazendo meu trabalho, eu estava criando pra caramba, trabalhando com grupos importantes do Brasil, com diretores muito interessantes, aprendendo para caramba, aprendendo não só música, né, aprendendo literatura, aprendendo dramaturgia, sempre muito ligado na estética visual também, no cenário, figurino, interpretação. Eu estava vivendo isso, eu estava curtindo. Mas, muito devagarinho, eu continuava compondo minhas canções, minhas músicas. E em 2018, eu desci ao Ibirapuera com a minha bike para ver a exposição do Ai Weiwei. E foi um impacto muito, muito importante, muito violento em mim. E a partir aí eu acabei fazendo mais 3 visitas, eu fui 4 vezes nessa exposição, e dessa exposição, quando eu vi essa exposição, e quando eu vi a contundência daquelas obras, né, e aquelas obras, elas tinham um valor artístico para mim verdadeiro, assim, me comoviam como arte, ao mesmo tempo tinham elas tinham uma manifestação, digamos assim, uma manifestação incisiva, né? Ele estava falando dos refugiados, ele estava falando do problema ambiental, ele estava falando da questão do dinheiro, estava falando do autoritarismo na China, estava questionando as artes também, quando ele derruba aqueles vasos, né, da dinastia Ming. Aquilo me deixou muito tocado. E aquilo, de alguma maneira, e com o Brasil vivendo aquele negócio pós-impeachment em 2016, o Bolsonaro já começando a querer ser eleito, então para mim foi tudo muito forte, porque eu também estava vivendo como todas as pessoas do campo progressista, a gente estava muito perdido, muito abalado, e aquilo para mim foi um estalo. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um disco. Então, na real, o que aconteceu foi que, como eu fui apresentando as músicas para o Rômulo, ele foi ficando animado com a coisa do meu violão e do meu canto. E ele teve a ideia de falar, teve a ideia de chamar dois guitarristas para a gente fazer um trio. Eu faço o violão com harmonia e canto, e aí duas guitarras fazendo uma costura de contrapontos. Tá? Esse formato, na verdade, o Rodrigo e o Kiko de Nucci, eles sacramentaram esse formato, radicalizaram esse formato no disco da Elza Soares, nos dois discos da Elza, no disco da Jussara Marçal, no Encarnado. Sim. O Passo mesmo Torto também, no, né? O Passo Torto, exatamente. Só que a diferença é que agora a gente não teria o Kiko, a gente teria o Allen Alencar, que é um guitarrista sergipano. A costura também aconteceu de um jeito mais interessante, no sentido, não mais interessante, diferente, até um pouco por causa da formação do Allen. O Allen tem uma formação bem indie, rock mesmo, né? Apesar dele fazer qualquer coisa, ele tem essa formação. Então, de alguma maneira, a conversa ficou um pouco diferente com o Rodrigo e comigo no meio. Então a gente levantou o disco inteiro desse jeito. Todas as canções foram levantadas assim. Acho que uma canção a gente levantou no estúdio, todo mundo junto. Todas as canções foram ensaiadas em trio. Quando a gente chamou o Cabral para fazer e ele ouviu as músicas, ele até perguntou: vocês acham que precisa mesmo? Para mim tá meio bom assim, já pode gravar assim. Só que eu tava querendo que o Forró Modó ficasse mais intenso. Né? Então a gente levantou primeiro essas canções, aí depois se juntou a nós o Igor Caracas na bateria, o Cabral nos baixos, e por último o Felipe Roseno fez as percussões em cima. Então, digamos assim, que existe uma formação de trio, uma formação de quinteto e depois uma formação de sexteto. Quase 16 de João a tal Maria. Morre João, vive Maria. Vive João, morre Maria. Morre João, vive João, morre Maria. 20 anos, 20 anos, e eu ainda me enforcando na imprecisão do artigo. O XYWZ. XYWZ. Um algo, um algo, qualquer mês eu chorei, chorei o tempo, acorda a mão e dei mais uma e outra vez o meu amor. Outubro, mês de maio, cansei, cansei de muro, beijo e atravessei pela primeira vez João Maria. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.